Esses recifes lacustres são cobertos de alga e muitos tipos de ciclídeos alimentam-se neles. Para um ciclídeo desses, um recife pode muito bem ser uma ilha separada por águas profundas do recife vizinho a uma distância suficientemente grande para constituir uma barreira ao fluxo gênico. Embora os peixes sejam capazes de nadar de uma para outra, não querem fazê-lo. Há indícios genéticos que corroboram essa ideia em um estudo do Lago Malawi que analisou a amostra de uma espécie de ciclídeo, Labiotrophaeus fuellborni. Indivíduos de extremos opostos de um grande recife apresentavam a mesma distribuição de genes. Havia um abundante fluxo gênico ao longo de todo o recife. Mas, quando os pesquisadores analisaram amostras da mesma espécie extraída de outros recifes, separadas por águas profundas, encontraram diferenças significativas na coloração visível e nos genes. Um fosso de 2 km bastou para causar uma separação genética mensurável. E quanto maior o fosso físico, maior o fosso genético. Indícios adicionais provêm de um experimento natural no Lago Tanganyika. Uma violenta tempestade no começo da década de 1970 criou um novo recife a 14 quilômetros do vizinho mais próximo. Este deveria ter sido um excelente habitat para ciclídeos de recifes, mas várias semanas depois, quando o recife foi examinado, nenhum ciclídeo lá chegara. Evidentemente, do ponto de vista dos peixes, havia de fato ilhas naqueles vastos lagos. Para que a especiação ocorra, é preciso haver populações isoladas o suficiente para que o fluxo gênico entre elas seja raro, mas não tão isoladas que nenhum indivíduo fundador chegue ao novo local. A receita para especiação é fluxo gênico, mas não muito. Esse é o título de uma seção de Cycloid Fishes, de George Barlow, o livro que foi minha inspiração ao escrever este conto. A seção descreve outro estudo genético no Lago Malawi que analisou 4 espécies de ciclídeos habitantes de 4 recifes vizinhos distanciados entre si em aproximadamente 1 ou 2 quilômetros. As 4 espécies, conhecidas como Mbuna no dialeto local, estavam presentes em todos os 4 recifes. Para cada uma delas havia diferenças genéticas entre os 4 recifes. Uma refinada análise das distribuições de genes mostrou que realmente existia um pequeno fluxo gênico entre os recifes, um fluxo muito tênue, a receita perfeita para especiação. Vejamos mais um modo como a especiação poderia ter ocorrido, um modo que parece especialmente plausível para o Lago Vitória. A datação por radiocarbono do lodo leva a crer que o Lago Vitória secou totalmente há cerca de 15 mil anos. O Homo sapiens, então quase contemporâneo dos primeiros agricultores da Mesopotâmia, podia andar sem molhar os pés de Kisumu, no Quênia, até Bukoka, na Tanzânia. Uma jornada que hoje é uma viagem de 300 quilômetros no Vitória, um navio de tamanho respeitável, popularmente conhecido como Rainha da África. Essa foi uma seca extremamente recente, mas quem sabe quantas vezes a bacia do Vitória secou e inundou-se e secou nos milênios anteriores. Na escala temporal de milhares de anos, o nível do lago pode ter subido e descido como um ioiô. Agora mantenhamos essa ideia em mente, junto com a teoria da especiação por isolamento geográfico. Quando a bacia do Vitória seca de tempos em tempos, o que sobra? Pode ser um deserto se a secagem for total, mas uma secagem parcial deixaria pequenos lagos e lagoas espalhados, representando as depressões mais profundas da bacia. Qualquer peixe que ficasse preso nesses pequenos lagos teria a oportunidade perfeita para evoluir e afastar-se de seus colegas dos outros pequenos lagos, tornando-se uma espécie distinta. E quando a bacia tornasse a encher e o lago se reconstituísse, as espécies recém-separadas nadariam por toda a área e se juntariam à fauna maior do Vitória. Quando o ioiô descesse na próxima vez, seria um conjunto diferente de espécies que acidentalmente se veria separada em cada um dos refúgios menores. De novo, uma bela receita para especiação. Dados de DNA mitocondrial corroboram essa teoria do sobe e desce do nível dos lagos para o mais antigo deles, o Tanganyika. Embora seja um lago profundo de rift e não uma bacia rasa como Vitória, há indícios de que o nível do Tanganyika já foi bem mais baixo e de que houve uma época na qual ele se dividiu em 3 lagos médios. Os dados gênicos sugerem uma segregação inicial de ciclídeos em três agrupamentos, presumivelmente um para cada um dos lagos antigos, seguida por especiações adicionais após a formação do atual Lago Grande. No caso do Lago Vitória, Erik Verheyen, Walter Salzburger, Joe Snowkes e Axel Meyer realizaram um estudo gênico minucioso das mitocôndrias de peixes Cyclopes haplochrominus, não só no lago principal, mas também nos rios vizinhos e nos satélites Kivu, Edward, George, Albert e outros. Os pesquisadores demonstraram que o Vitória e seus vizinhos menores tinham em comum um bando de espécies monofiléticas que começou a divergir há cerca de 100 mil anos. Essa refinada pesquisa usou os métodos da parcimônia, da máxima verossimilhança e da análise bayesiana que mencionamos em O Conto do Gibão. Verheyen e seus colegas analisaram a distribuição em todos os lagos e rios vizinhos de 122 haplótipos do DNA mitocondrial desses peixes. Um haplótipo, como vimos em O Conto de Eva, é um trecho de DNA que dura tempo suficiente para ser reconhecido repetidamente em numerosos indivíduos, os quais podem pertencer a muitas espécies distintas. Em nome da simplicidade, usarei o termo gene como um sinônimo aproximado de haplótipo, embora os geneticistas puristas não o façam. Os cientistas desconsideraram temporariamente a questão das espécies. Na prática, imaginaram genes nadando em lagos e rios e contaram a frequência com que o faziam. É fácil equivocar-se com o diagrama que Verheyen e seus colegas usaram para resumir seu trabalho. Fica-se tentado a supor que os círculos representam espécies agrupadas em torno de uma espécie mãe, como em uma árvore genealógica, ou que representam lagos pequenos agrupados em torno de lagos maiores, como em um mapa estilizado das rotas de uma linha aérea anfíbia. Nada disso sequer se aproxima do que o diagrama representa. Os círculos não são espécies nem eixos geográficos. Cada um é um haplótipo, um gene, um trecho específico de DNA que um peixe individual pode ou não possuir. Cada gene, portanto, é representado por um círculo. A área do círculo indica o número de indivíduos que possuíam esse gene específico, independentemente da espécie, computado em todos os lagos e rios estudados. O círculo pequeno indica um gene encontrado em um só indivíduo. O gene 25, a julgar pela área de seu círculo, o maior, foi encontrado em 24 indivíduos. O número de círculos ou pontinhos na linha que une dois círculos representa o número mínimo de mudanças mutacionais necessárias para passar de um ao outro. O leitor reconhecerá, lembrando de O Conto do Gibão, que essa é uma forma de análise de parcimônia, porém um pouco mais fácil do que análise de parcimônia de genes com parentescos distantes, pois os intermediários ainda existem. Os pontinhos pretos representam genes intermediários que não foram encontrados em peixes reais, mas que podemos inferir como provavelmente existentes no curso da evolução. Essa é uma árvore desenraizada que não se compromete com a direção da evolução. A geografia só entra no diagrama na codificação colorida. Cada círculo é um gráfico de pizza que mostra o número de vezes em que o gene em questão foi encontrado em cada um dos lagos ou rios estudados. Dos numerosos genes, os que foram designados como 12, 47, 7 e 56 foram encontrados apenas no lago Kivu, todos círculos vermelhos. Os genes 77 e 92 foram encontrados apenas no lago Vitória, todos azuis. O gene 25, o mais abundante de todos, apareceu principalmente no lago Kivu, mas também em números significativos de lagos de Uganda, um grupo de pequenos lagos próximos uns dos outros a oeste do lago Vitória. O gráfico de pizza mostra que o gene 25 também foi encontrado no rio Nilo Vitória, no próprio lago Vitória e no lago Edward George. Esses dois lagos pequenos e vizinhos foram computados como um só. Mais uma vez, devemos ter em mente que o diagrama não contém informações sobre as espécies. A fatia azul no círculo do gene 25 indica que dois indivíduos do lago Vitória possuíam esse gene. Não há indicação nenhuma sobre se esses indivíduos eram ou não da mesma espécie ou da mesma espécie que qualquer um dos indivíduos do lago Kivu portadores desse gene. Não é para isso que serve esse diagrama. Ele serve para fascinar qualquer entusiasta do gene egoísta. Os resultados são eloquentemente reveladores. O pequeno lago Kivu emerge como viveiro de todo o bando de espécies. Sinais genéticos mostram que o lago Vitória foi semeado com ciclídeos aplocrominos do lago Kivu em duas ocasiões. A grande seca de 15 mil anos atrás não extinguiu o bando de espécies e, ainda por cima, muito provavelmente o enriqueceu do modo como estávamos ainda agora imaginando, com a bacia do Vitória tornando-se uma Finlândia de pequenos lagos. Quanto à origem da população mais antiga de ciclídeos do lago Kivu, que hoje tem 26 espécies, entre elas 15 de aplocromínios endêmicos, o oráculo gênico diz que elas provêm de rios tanzanianos. Esse trabalho está apenas começando. A imaginação de início desencoraja-se, mas depois se anima com a contemplação do que se terá quando esses métodos forem rotineiramente aplicados, não só aos ciclídeos dos lagos africanos, mas a qualquer animal em qualquer arquipélago de habitats.